Hábitos irreligiosos. Quem tem esses hábitos? Quantos são? Quantos hábitos são? Tem esses números? Você acha que você tem hábitos irreligiosos? Como reconhecer uma pessoa com hábitos irreligiosos? O que causa os hábitos irreligiosos? Atos e hábitos, né? Se o cara tem hábito, ele faz atos, ele faz ação irreligiosa. E se ele faz ação irreligiosa, qual o problema de fazer ação irreligiosa? Então são tantas perguntas. E você, qual a sua pergunta sobre hábitos irreligiosos? É o que nós vamos ver. Quantas pessoas fazem isso, Bimala? Tem esses números? Tá, tudo isso nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 39. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. O que a gente vai fazer mais, hein? Vamos ler o Shrimad Bhagavatam. Ah, tem aniversário, sim senhora. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo, tá bom? Então tá bom. Então vamos lá ver os hábitos irreligiosos com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Ditam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos ver aqui o verso 39, né, Bimala? Verso 39, capítulo 1. Nome do capítulo é Observando os exércitos do campo de batalha. Eu gosto de falar assim, eu acho legal, Bima. Tá bom, observando os exércitos. Não tem no campo. É no campo de batalha, mas não tem. Não está escrito isso, né? Todo mundo sabe que é no campo de batalha. E que o campo de batalha é real, porque tem gente que acha que não é, né? Tá cheio de especulador aí, né, que falando que o campo de Kurukshetra é sei lá o quê, menos um campo de batalha. É, tanto é real, né, que todos os anos tem o Kumbh Mela. É o maior encontro religioso do mundo, de 12 a 15 milhões de pessoas se reúnem todos os anos nesse campo sagrado de peregrinação. E tem tolo que fala que esse campo de Kurukshetra não existe, né? Ah, fazer o quê, né? E pior que isso, tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita em tudo, né? Não examina a fonte, não vai atrás da fonte e sai acreditando em qualquer patife aí que especula sobre o Bhagavad Gita. É o que Prabhupada fala, a gente só repete aqui. Tá bom, já parei de repetir então, Bímola. Ah, leu o verso, sim senhora. Não, então vamos tentar, né? Vamos tentar cantar. Kulashaye pranashanti kuladharma sanatana dharmenashte kulam kritisnam adharmo bibhavati uta. Tradução, palavra por palavra. Kulashaye, destruindo a família. Pranashanti, destroem-se. Kuladharma, as tradições familiares. Sanatana, eternas. Dharma, em religião. Naste, estando destruído. Kulam, família. Kritisnam, indiscriminadamente. Adharma e religião. Está vendo? Dharma, religião. Adharma e religião. Adharma e religião. Abhibhavati, predomina. Uta, está dito. Só essas três palavras já diz tudo, né? Adharma e religião. Abhibhavati, predomina. Está dito. E agora aqui está repetido. Tradução completa: com a destruição da dinastia, destrói-se a eterna tradição familiar, e assim o resto da família se envolve em práticas irreligiosas. Tá vendo? E Arjuna não queria fazer o que ele tinha que fazer, né? Então, quando a gente não espalha esse conhecimento, o que acontece? A irreligião aumenta, e isso alastra, toma conta. E Arjuna não queria lutar, né? Arjuna não queria cumprir o seu dever, né? Então, nosso dever, nós que tivemos contato com a consciência de Krishna, nós que estamos nos beneficiando com a consciência de Krishna, ou desde que a gente tenha consciência disso, né? Desde que a gente concorde e experimente que é uma coisa boa, nosso dever é espalhar esse conhecimento, né? Ou ajudar quem está espalhando. É, tem esse detalhe aí, né? Só que tem gente trabalhando contra, né? Imagine, né? Tem, como que é, Sua Santidade Bhaktivikasha Swami, né? Supostos devotos avançados, supostos sei lá o quê, às vezes trabalham contra espalhar esse conhecimento. Nossa, é como o Prabhu Jai Gokula Batista fala, é tiro no pé, né? É tiro no pé. Tá bom, lê mais, fala menos. Sim, não, só tem razão. Com a destruição da dinastia, destrói-se a eterna tradição familiar, e assim o resto da família se envolve em práticas irreligiosas. É, daqui a pouco vai fazer igual os indianos, né? Não, Deus é só nosso. É, você não pode nem entrar no templo, Deus é meu. O templo é meu, Deus é meu, e você não pode nem entrar no templo. Pô, mas nem para dar dinheiro não posso entrar no... Não, não pode. Não pode sim, para dar dinheiro pode. Só loucura, né? É só loucura. É, o mestre de Prabhupada falou: vocês acham que a deidade é pedra para quebrar castanha? Nossa, só loucura. E essas loucuras em Kali Yuga, elas abundam. É. É o que é a Bimba Bento que faz escorregar essas palavras aí, Bimala. Tá. Então, Prabhupada explica que no sistema da instituição Varnashrama, né, a instituição ou o sistema que divide a sociedade em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais, o sistema de castas, que é perfeito e completo porque foi criado pela pessoa completa e perfeita, mas infelizmente está sendo usado errado, de forma errada por muita gente, né, ele é perfeito. E nele existem muitos princípios de tradições religiosas para ajudar os membros da família a crescer apropriadamente e alcançar os valores transcendentais. É, o sistema de castas foi criado por Deus para que todos vivam bem, todos se deem bem na vida e no final da vida também continuem se dando bem e volte para a morada eterna. Então é um sistema perfeito. E enquanto não se usar esse sistema, Prabhupada explica que a civilização que não usa o sistema de castas de forma correta não passa de uma civilização de cães e gatos. Os membros mais velhos são os responsáveis por tais processos de purificação na família, começando do nascimento até a morte. Mas com a morte dos membros mais velhos, tais tradições familiares de purificação podem parar, e os restantes membros jovens da família podem desenvolver hábitos irreligiosos, como a gente vê no mundo inteiro, né? E de tal modo perder a sua oportunidade para a salvação transcendental. Além dos jovens não se salvarem, eles fazem do mundo um inferno. Portanto, por nenhum motivo, os membros mais velhos da família devem ser mortos. Por quê? Na cultura védica, os membros mais velhos são as pessoas mais inteligentes, mais eruditas e exemplares. Não é um velho safado babão, não. Ninguém, já começa com essa máxima, ninguém deve se tornar pai, mãe ou mestre espiritual se não consegue libertar do ciclo de nascimentos e mortes os seus dependentes. Então começa por aí. Então, se o pai já é um mestre espiritual, imagina, né, quando ele se torna um membro mais velho da sociedade. Então, são pessoas iluminadas que vão iluminar os mais jovens e pregam pelo exemplo, não são como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. Então, Prabhupada instituiu que as pessoas que querem Deus, que querem se autorrealizar, que querem avançar na vida transcendental, que querem se tornar seres humanos, não devem praticar quatro hábitos irreligiosos básicos, que são, não comer carne, peixe e ovos, isso é um hábito irreligioso, não praticar sexo fora do casamento, não se drogar, nem com a droga do café, Guaraná é a droga mais fraca que tem. Guaraná, cafeína, chocolate e outras porcarias. Droga nenhuma, né? Os devotos não consomem droga nenhuma. E não praticar jogos de azar. Então, esses são os quatro hábitos irreligiosos básicos que devem ser evitados para se tornar um ser humano. Imagine. Agora, se a pessoa quiser se tornar um devoto de Deus, aí é só cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, seguindo essas quatro práticas para se tornar ser humano, a pessoa pode se tornar um devoto de Deus. Não é isso, Dima? Então, o que mais quer falar? Faltou falar o que causa, a vida irreligiosa, o que causa, né? Essas práticas irreligiosas causam vida infernal, população indesejada. Esse inferno que a gente está vivendo aí, ó, esse mundo de sofrimentos, de problemas, de prejuízos materiais, de doenças, de mortes, tudo isso é causado pelas práticas ou pelos hábitos irreligiosos. Inclusive, Bhaktisiddhanta fala sobre isso, Vikasha Swami, quer ver? Deixa eu procurar aqui. Sofrimento, deixa eu ver aqui. Achei. Alguns dias atrás, pela primeira vez em todos os tempos, o Papa foi entrevistado na televisão. Calma, vou ler aqui. Vou ler para encerrar, né? O Prabhu Juan que nos passou, tá, Bimala? É uma fala, um trecho de Bhaktivikasha Swami. Alguns dias atrás, pela primeira vez em todos os tempos, o Papa foi entrevistado na televisão. E as perguntas eram, em sua maior parte, sobre sofrimento. Por que há sofrimento? E sua resposta foi: Ah, nós não sabemos. Significa que ele não sabe, e supostamente ele é um líder espiritual. Por que há sofrimento? Porque você come carne todos os dias, grande Papa. Por isso que há sofrimento. Essa foi a resposta, né, de Bhakti Vikasha Swami. Então, são hábitos irreligiosos. E esses hábitos irreligiosos, como nós falamos, né, o hábito irreligioso de comer carne, peixe e ovos, traz sofrimentos para o mundo inteiro. É assim que funciona. Tá bom, já parei de falar, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. E o Bhagavad Gita, como ele é, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site, né? Aonde vai entrar a Bíblia? No site krishnafm.com.br. E na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, então não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica ali, livros novos. Já cliquei aqui, calma, já está abrindo a melhor internet do mundo, está abrindo. Está aqui, ó. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Esse aí você compra uns dois ou três, encomenda dois ou três, chegam rapidinho na sua casa pelo correio também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então vamos falar do aniversário, Bimola. Aniversário, cadê? É o aniversário, né? Neste dia 3, quem faz aniversário é Purushottama Dasa Thakur. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, nós vamos ler aqui uma pequena biografia. Ah, peraí, tá vendo? Ó, você fica me apressando, eu errei, tinha que mandar um Hare Alô, sabe para quem? Para a Mineirinha Mar. Ela é lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Nossa querida ouvinte Mar, muito obrigado, Mar, pela sua audiência, tá? Vou aproveitar e mandar um abraço para todos os mineiros, todas as mineiras, povo bom, povo sossegado. Tá, já parei, meu irmão. Oh, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Agora, né? É agora. Tá bom, então deixa eu tomar água aqui. Vamos ler na krishnafm.com.br uma biografia de Purushottama Dasa Thakur. Shri Purushottama Dasa Thakur constantemente meditava e servia os pés de lótus do Senhor Nityananda. Goura Nityananda Bo Haribo Haribo Goura Nityananda Bo Haribo. Ah, não é para cantar. Nossa, que hora que é para cantar? Ah, daqui a pouco, tá? Muito obrigado, hein? Muito obrigado por me informar. Shri Purushottama Dasa Thakur constantemente meditava e servia os pés de lótus do Senhor Nityananda. Kanu Thakur, seu filho, era um devoto tão exaltado que o Deus Supremo Krishna sempre vivia em seu corpo. Quando Kanu tinha 5 anos, Mahajanava o levou para Vrindavana. Os principais renunciados de Vrindavana jubilosamente saudaram-no ao ver a sua genuína devoção. Em Goloka Vrindavana, a morada eterna de Deus, Purushottama Dasa Thakur serve o Senhor Balarama como um menino vaqueiro, um do Adasa Gopala. Seu túmulo sagrado, Samadhi, localiza-se na área dos 64 Samadhis, número 21. Então só resta glorificar, né, esse associado íntimo de Deus e do irmão mais velho de Deus, né, Bimala? Purushottama Dasa Thakur ki jai, Dwadasa Gopala ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Só de falar esse nome aqui a pessoa já se purifica, né? Bom, gente boa, então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridhyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 28. Paramos aqui onde estava se falando da mente, né? Quando a mente está totalmente ocupada no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, ela não cai, tá vendo? Uma das fórmulas para não se cair. Se alguém tentar avançar por outros meios, por Karma Yoga, Jnana Yoga ou qualquer outra yoga inferior, ele cairá. Mas se estiver fixo em Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas, jamais cairá. Assim, de Bhakti Lata nasce o filho Drida Chuta. E de Drida Chuta nasce o próximo filho, Idmavaha. A palavra Idmavaha refere-se àquele que, ao aproximar-se de um mestre espiritual, carrega lenha para queimar no sacrifício. A ideia é que Bhakti Lata, o culto da devoção a Deus, Krishna, nos fixa em nossa posição transcendental. Uma pessoa fixa dessa maneira desce até nós e ela gera filhos, que são seguidores estritos dos preceitos das escrituras védicas. Como se diz nos Vedas, né? Vou ler a tradução. Na linha do serviço prático e amoroso a Deus, aqueles que são iniciados são estritos seguidores dos preceitos das escrituras védicas. Depois disso, o grande rei santo Malaya Duadja dividiu todo o seu reino entre os seus filhos. Em seguida, a fim de adorar o Senhor Krishna, com plena atenção, ele foi a um lugar solitário conhecido como Kulachala. Malaya Duadja, o grande rei, era com certeza um devoto de Deus de primeira classe, um devoto muito avançado. Prestando serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, ele gerou muitos filhos e discípulos para propagar o culto de Bhakti Yoga, o culto do Senhor Chaitanya, que é ouvir e cantar sobre Deus. De fato, o mundo inteiro deve ser dividido entre esses discípulos. Todos devem dedicar-se a pregar o culto da consciência de Krishna. Em outras palavras, quando os discípulos crescem e são capazes de pregar, o mestre espiritual deve retirar-se e sentar-se num local solitário para escrever e fazer Nirjana Bhajana, coisa que Prabhupada nunca fez, né? Prabhupada sempre esteve no campo de batalha, né? Isto significa sentar-se silenciosamente num lugar solitário e prestar serviço prático e amoroso a Deus. Este Nirjana Bhajana, adoração silenciosa ao Senhor Supremo Krishna, não é possível para um devoto neófito. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur jamais aconselhou um devoto neófito a ir a um lugar solitário, ocupar-se em serviço prático e amoroso a Deus. Na verdade, ele escreveu uma canção a este respeito. Prabhupada cita a canção aqui, eu vou ler a tradução. Minha querida mente, que espécie de devoto és tu? Simplesmente em troca de adoração barata, te sentas num lugar solitário e finges cantar o Mahamantra Hare Krishna. Mas isto é pura enganação. Assim, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur advoga que todos os devotos, sob a orientação de um mestre espiritual perito, preguem o culto do serviço prático e amoroso a Deus, a consciência de Krishna em todo o mundo. Somente quem já é maduro pode se sentar em lugar solitário e deixar de pregar a todo mundo. Seguindo esse exemplo, os devotos da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna presta agora serviço como pregadores em diversas partes do mundo. Assim, eles permitirão que o mestre espiritual se retire do trabalho ativo de pregação. Na última fase da vida do mestre espiritual, os devotos do mestre espiritual devem assumir eles próprios as atividades de pregação. Dessa maneira, o mestre espiritual pode sentar-se num lugar solitário e fazer nirjana bhajana. Prabhupada pregou até o momento final, né? Quem viu o filme, né? O filme, o vídeo de Prabhupada abandonando o corpo, Prabhupada até os últimos dias pregando, né? Pregando direto. Também quem tem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita pode ver todos esses detalhes, que Prabhupada nunca se retirou, né, da pregação. Esse é o exemplo, né, que todos devem seguir, né? Pregar até morrer. Assim como o luar segue a lua à noite, logo depois que o rei Malaya Duwadia partiu para Kulatiala, sua devotada esposa, cujos olhos eram muito encantadores, também o acompanhou, abandonando toda a felicidade doméstica, apesar de sua família e filhos. Assim como na fase de retirante, a esposa segue o esposo. Ó, Bimala, se eu chegar um dia nessa fase, não precisa me seguir não, viu? Ah, pode, você está sossegado que eu nunca vou chegar. É verdade, vai ser difícil, para não falar impossível. Assim como na fase de retirante a esposa segue o esposo, do mesmo modo, quando o mestre espiritual se retira para Nirjana Bhajana, alguns de seus devotos avançados acompanham e ocupam-se em serviço pessoal. Em outras palavras, aqueles que gostam muito de vida familiar devem adiantar-se para prestar serviço ao mestre espiritual e abandonar a dita felicidade proporcionada por sociedade, amizade e amor. Um verso de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur em seu Guru Ashtaka, a música que os devotos cantam todo dia no programa da madrugada. É, os devotos que seguem regras e regulações, os devotos que seguem o padrão de Prabhupada, né? Então, eles cantam, né, essa canção Guru Ashtaka, o Sansara Dava, é significativo a este respeito. E Prabhupada cita um trecho aqui do verso da canção, né, Jasya Prasada, Bhagava Prasada. O discípulo deve sempre lembrar que servindo ao mestre espiritual, ele poderá facilmente avançar em consciência de Deus, em consciência de Krishna. Todas as escrituras afirmam que é satisfazendo o mestre espiritual e o servindo diretamente que se pode alcançar a fase de perfeição máxima do serviço prático e amoroso a Deus. Aí fala, ah, mas como que eu vou servir ele pessoalmente se eu estou longe dele? Servir as instruções do mestre espiritual é a mesma, aliás, é superior a servir o mestre pessoalmente, né? É por aí o negócio. Então, todas as escrituras afirmam que é satisfazendo o mestre espiritual e o servindo diretamente que se pode alcançar a fase de perfeição máxima do serviço prático e amoroso a Deus. A palavra Madhireshana também é significativa neste verso. Srila Diva Goswami explica em seu Sandarbha que a palavra Madira significa embriagante. Se os olhos de uma pessoa ficam embriagados ao verem a forma de Deus no altar, ela pode ser chamada de Madhirekshana. Os olhos da rainha Vidarbha eram muito encantadores, assim como os olhos de uma pessoa são. Tá, posso continuar aqui, Bima? Tá, já vou parar. Sim, senhora. Não é fácil não, viu? Os olhos da rainha Vidarbha eram muito encantadores, assim como os olhos de uma pessoa são Madhirekshana quando se ocupam em ver a forma de Deus no altar do templo. A menos que alguém seja um devoto avançado, ele não pode fixar os seus olhos na deidade do templo. Imagine, né? As deidades, as formas de Deus no altar do templo são assim super atrativas, né? Imagine que miséria, né? A pessoa não poder concentrar a visão na forma de Deus no altar. Na província de Kulachala havia rios chamados Chandravasa, Tanraparni e Vatodaka. O rei Maladuadya, Malayaduadya, para aqui, tá bom, então vamos parar nesse verso. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, né, a coleção na mão, então você tem que clicar aí no link Livros Novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica nela, já aparecem os livros disponíveis, você já encomenda todos, ou já encomenda um ou dois, já completa a sua coleção, você pode comprar todos juntos ou separados. Então você já encomenda aí, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Agora pode cantar. Tá, mas eu não queria cantar essa música aqui. Ah, não tem que querer, eu só tenho que ler. Ler os livros de Prabhupada Abhinav Rabin. Não, sim, senhora. Não, tinha esquecido disso, desse detalhe. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. E tem gente que já falou para mim, a Bimala existe mesmo? Né? Existe, infelizmente. Se não existisse, você ia ver o mais feliz aqui, ó. Tá, ninguém perguntou, viu? Não, já comentaram várias vezes comigo, ah, Bimala existe mesmo? Existe, infelizmente existe sim, é a Bimala, tem até a foto dela aí, né? Tá, já parei, Bimala, agora só o ano que vem essa história de aniversário, né? Felizmente, uma vez por ano já tá bom demais, já é demais, né? Meus queridos rios secos, nós sabemos, as conversas das esposas de Deus, as deusas da fortuna. Elas continuam falando, né? Meus queridos rios secos, nós sabemos, porque é a estação do verão, todos os seus leitos estão secos e não tem água. Porque toda a sua água agora secou, Vocês não são mais embelezadas por flores de lótus desabrochadas? No presente momento, vocês parecem estar muito magras e franzinas, né? E os rios são personalidades femininas, né? Vocês parecem estar muito magras e franzinas, por isso podemos entender que sua posição é exatamente igual à nossa. Nós perdemos tudo devido a estarmos separadas de Shyamasundara e não mais ouvimos as suas palavras agradáveis. Nossos corações não funcionam mais propriamente e por isso nós também ficamos muito magras e franzinas. Nós achamos, portanto, que vocês são justamente iguais a nós. Vocês se tornaram magras e franzinas porque não obtêm nenhuma água de seu esposo, o oceano, através das nuvens. O exemplo dado aqui pelas rainhas é muito apropriado. Os leitos dos rios se tornam secos quando o oceano não supre mais água através das nuvens. O oceano é considerado o esposo do rio e, portanto, tem o dever de sustentá-la. A menos que uma mulher seja sustentada pelo seu esposo com as necessidades da vida, ela também se torna tão seca quanto um rio seco. Uma rainha se dirigiu a um cisne assim: "Meu querido cisne, por favor, venha aqui, venha aqui. Você é bem-vindo. Por favor, sente-se e tome um pouco de leite. Meu querido cisne, você pode me dizer se tem alguma mensagem de Shyamasundara? Eu considero você um mensageiro dele. Se você tiver alguma notícia dessa, por favor, me conte. Nosso Shyamasundara é sempre muito independente. Ele nunca fica sob o controle de ninguém. Todas nós falhamos em controlá-lo e por isso nós pedimos a você. Ele está se cuidando bem." Até nas deusas da fortuna tem essa tendência de querer controlar o marido. É só para ler, tá bom. Vou ler mais, falar menos. "Eu posso informar você que Shyamasundara é muito instável. Sua amizade é sempre temporária. Ela quebra até mesmo por uma leve agitação. Mas você pode explicar gentilmente por que ele foi tão cruel comigo? Anteriormente ele disse que eu somente eu sou a mais querida esposa. Será que ele se lembra dessa certeza? De qualquer forma, você é bem-vindo. Por favor, sente-se. Mas eu não posso aceitar a sua súplica para ir até Shyamasundara. Quando ele não liga para mim, por que eu deveria ficar louca atrás dele? Eu lamento muito de deixá-lo e saber que se tornou o mensageiro de uma alma pobre de coração. Você me pede para ir até ele, mas eu não vou. O que é isso? Você fala dele vir até mim. Ele deseja vir aqui para satisfazer a minha longa expectativa por ele? Tudo bem, você pode trazê-lo aqui, mas não traga com ele a sua mais amada deusa da fortuna. Você acha que ele não pode se separar da deusa da fortuna mesmo por um momento? Ele não pode vir aqui sozinho sem Lakshmi? O comportamento dele é muito indelicado. Isso significa que sem Lakshmi, Shyamasundara não pode ser feliz? Ele não pode ser feliz com nenhuma outra esposa? Isso significa que a deusa da fortuna possui o oceano de amor por ele e nenhuma de nós pode se comparar a ela? Todas as esposas do Senhor Krishna estavam completamente absortas no pensamento dele. Krishna é conhecido como Jogeshwara, o mestre de todos os yogis, e todas as esposas de Krishna em Dwaraka costumavam manter esse Jogeshwara dentro de seus corações. Ao invés de tentar ser mestre de todos os poderes místicos da yoga, é melhor se a pessoa simplesmente mantiver o supremo Jogeshwara Krishna dentro de seu coração. Assim, a vida da pessoa pode ser perfeita e ela pode muito facilmente ser transferida para o reino de Deus. Deve-se ser entendido que todas as rainhas de Krishna que viviam com ele em Dwaraka eram em suas vidas prévias muito grandemente exaltados devotos que queriam estabelecer uma relação com Krishna em amor conjugal. Assim, lhes foi dada a chance de se tornarem suas esposas e desfrutar uma relação amorosa constante com ele. Ultimamente, todas foram transferidas para os planetas eternos Vaikuntha. A suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, Krishna, nunca é impessoal. Todas as literaturas védicas glorificam a atuação transcendental de suas várias atividades e passatempos pessoais. É dito que nos Vedas e no Ramayana, somente as atividades do Senhor Krishna são descritas. Em toda parte na literatura védica, suas glórias são cantadas. Logo que pessoas de coração sensível, tais quais as mulheres, ouvem esses passatempos transcendentais do Senhor Krishna, imediatamente ficam atraídas por ele. Mulheres e meninas de coração sensível, portanto, são muito facilmente atraídas ao movimento da consciência de Krishna. Aquele que é atraído assim ao movimento da consciência de Krishna e tenta se manter em contato constante com essa consciência, certamente obtém a salvação suprema, ir de volta a Krishna em sua morada eterna Goloka Vrindavana. Se simplesmente por desenvolver consciência de Krishna a pessoa pode ser transferida para o mundo transcendental, pode-se simplesmente imaginar quão bem-aventuradas e abençoadas eram as rainhas do Senhor Krishna que falavam com ele pessoalmente e que viam o Senhor Krishna olho no olho. Ninguém pode descrever propriamente a fortuna das esposas do Senhor Krishna. Elas cuidavam dele pessoalmente por prestar vários serviços transcendentais, como banhá-lo, alimentá-lo, agradá-lo e servi-lo. É por isso que os devotos fazem isso, né, com as deidades, as formas de Deus, né? Já é um treinamento prático para se fazer isso nas moradas eternas de Deus. Assim, austeridades de ninguém podem ser comparadas ao serviço prático e amoroso das rainhas em Dwaraka. Shukadeva Goswami informou Maharaja Parikshit que, para a autorrealização, as austeridades e penitências executadas pelas rainhas em Dwaraka não têm comparação. O objetivo da autorrealização é um, Krishna. Portanto, apesar dos relacionamentos das rainhas com Krishna parecerem justamente igual aos relacionamentos ordinários entre esposo e esposa, o ponto principal a ser observado é o apego das rainhas por Krishna. O processo inteiro de austeridade e penitência é destinado a desapegar a pessoa do mundo material e incrementar o apego dela por Krishna, a suprema personalidade de Deus, Krishna. É bom a pessoa se apegar em Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Se a pessoa não se apegar em Krishna, ela tem toda a chance de cair, né? Porque aquele guru me decepcionou, aquele devoto me decepcionou, aquela devota me decepcionou, a filosofia me decepcionou, alguém vai decepcionar ela. Então, se ela não se apegar em Krishna, mau negócio, hein? Tem que se apegar em Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Krishna é o abrigo de todas as pessoas que avançam na autorrealização. Como um pai de família ideal, ele viveu com suas esposas e executou os rituais védicos justamente para mostrar às pessoas menos inteligentes que o Supremo Senhor nunca é impessoal. Krishna viveu com esposas e filhos em toda opulência, exatamente igual uma alma condicionada ordinária, justamente para exemplificar para essas almas que são realmente condicionadas, que uma pessoa pode entrar dentro do ciclo, para exemplificar para essas almas que são realmente condicionadas, que uma pessoa pode entrar dentro do círculo da vida familiar enquanto Krishna for o centro. Desculpem. Tá vendo? Você me apressa. Engasguei com a água. Agora tomou mais tempo, tá vendo? Tá louco, não pode nem tomar água sossegado. Por exemplo, os membros da dinastia Yadu viveram na família de Krishna, e Krishna era o centro de todas as atividades deles. Renúncia não é tão importante quanto incrementar o apego da pessoa por Krishna. Tá vendo? A coisa mais importante é se apegar em Deus, Krishna. Tá bom, já parei, já engasguei, já perdi tempo, já tomei bronca. Para variar, né? Bom, gente boa, esse livro, Krishna, um livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Você clica ali, tá? E já aparecem as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Já cliquei aqui, livros novos, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, onde tem essa história com todos os detalhes. Você vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Depois aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. O Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, o livro Krishna. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência, e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripusha Tamaham Bhajami, Govinda Haripusha Tamaham Bhajami. Renom Kananta Maravinda Dalaya Tacha Bhavatam Samasita Buddha Sundaranga Kandalpa Kotika Mania Vishesha Shobha Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Hangani Yasta Sakalendriya Viti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiran Jaganti Anadachi Maya Sadhu Aladigrahasya Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Angani Yasa Sakalem Driyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandachi Maya Sadhu